Apocalipse urbano, consciência humana. WGI, só monstro. Cidade Tiradentes, São Mateus. Quem sabe a caminhada nos respeita. DJ Pantera, só monstro. As ruas criminosas da cidade Tiradentes extrema. Reconhece a caminhada nos respeita. Reconhece a caminhada nos respeita. Reconhece a caminhada nos respeita. As ruas criminosas da cidade Tiradentes extrema. Reconhece a caminhada nos respeita. Reconhece a caminhada nos respeita. Se liga na fita, malandro, bandido fugindo do quadro da rota. Do lado leste, extremo leste, vem com sapé com pipoca. Tamo na bota, cena que choca, sobreviver a mil volts na cena. Lavado de sangue, remido, polido pelo que surgido na arena. Na cidade, Tiradentes, tem que saber chegar devagar pra não ser furado de bala, ter o seu corpo jogado na vala. Na sentença das R, no clique-clec. Malandro que paga de pá será tratado igual moleque. Das ponto 30 que fez as barcas da meia volta. Ponto 50 de cima dos prédios pra revolta. Sem clima de paz, barulho de tiro, fogos no meio da madruga. A barca rasga, passa milhão com os bicos de moto na fuga. Procedimento com foco nos blocos de dinheiro. CT faixa de Gaza, kamikaze pro enterro. Seja bem-vindo, moleque, ao lado leste. Tem que ser guerreiro pra poder passar no teste. As ruas criminosas da cidade Tiradentes extrema. Reconhece a caminhada nos respeita. Reconhece a caminhada nos respeita. Reconhece a caminhada nos respeita. As ruas criminosas da cidade Tiradentes extrema. Reconhece a caminhada nos respeita. Reconhece a caminhada nos respeita. Puxo pequeno por aqui, aprendiz da malandragem. Troco de lagem, pilantragem, teste de lealdade. Os atacantes tenta pá, mas com nós não arruma nada. Tamo na estrada, mente blindada, nossa postura garante a jornada. Ha, sabedoria vale mais que diamante. Olhos de águia, orelha de elefante. Os monstros no rasante, na linha de frente. Na batalha quebrada, sem piloto, é nave desgovernada. São Paulo é disciplina, melhor cê tá esperto. Paz, justiça, liberdade, o certo, o justo e o correto. No decreto, você não tem como escapar. Melhor cê ver direito, pra visão não entortar. Só um toque, lock, glock, não é clock. No clique, explode balas de titânio que arrancam seu pote. Não sabe de nada, boca fechada, língua não vai chicotear. Seja dono do seu silêncio, pra palavra não te escravizar. As ruas criminosas da cidade Tiradentes extrema. Reconhece a caminhada nos respeita. Reconhece a caminhada nos respeita. Reconhece a caminhada nos respeita. As ruas criminosas da cidade Tiradentes extrema. Reconhece a caminhada nos respeita. Reconhece a caminhada nos respeita. Reconhece a caminhada nos respeita. Maloqueiro. Da Tiradentes a São Mateus, maloqueira aqui presente. Faixa de Gaza, bola na bola, sem chance pra farsa. É verdadeiro, só verdadeiro que atraca na casa. Desvio sim das balas, sistema inimigo. Contra-ataque tomando mais soldado pros objetivos. Pura, pura, está se perdendo os princípios. O papo tá reto, imposto, implantado, genocídio. Me render jamais, controla o vigio. Um monstro sagaz, finalidade na frente pros meus semelhantes pais. WGI, só monstro envolvido, bandoleiro. Pra firmar, pra somar, estou maloqueiro. Leste pra leste, pra massacrar de pé de black. Rap ponete onde o chão